lugares da eternidade. E dois somente os caminhos que levam para lá. Um é Jesus e outro é Satanás. Oh, meu amado, qual deles tu vais escolher? Agora é o momento da decisão. Amanhã poderá ser tarde demais. Se Jesus aqui estará.